teus pés e declaro que sou teu. Meu perfume derramar, eu quero adorar. Não importa onde estou, nem o que vão pensar de mim. Eu quero ir além, voar mais alto. Santo, santo és, santo, santo.